Apocalypse Urbain, Miu, Tito Ghost, Negro Blindado, DJ Patera, A Todo Falso Profeta, O Inferno Me Espera. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. Muitos fizeram da palavra uma piada, mas Deus julgará até o que o homem fala. Descansa o seu coração, contempla as flores, cobrindo os cadáveres. É só o princípio das dores. Quando orei, não pedi pra ser profeta, mas pedi a Deus que ele fosse o poeta. Posso dizer que senti suas mãos tocando os mesmos olhos que contemplam a destruição. A lágrima do justo, o sorriso injusto, o pobre morto por querer sucesso a qualquer custo. Eu vi o preço pago pela ambição. Vem do cortejo funerário, sabe da mansão. O perfume das rosas e suas lindas cores enfeitam a morte com sua invenção de valores. Escravizados derramando o sangue dos senhores. Isso era só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. São dos corações, são dos corações, são dos corações. É só o princípio das dores. A negligência dos conhecedores da verdade é alimento para o argumento da maldade. Mas estou vivo pela fé e a certeza. Deus é meu escudo, ele é minha fortaleza. Meu coração não é de pedra, por isso chorei pelos irmãos que eu amava, que eu enterrei, que desprezaram Jesus, a torre forte, dormindo o sono eterno sob o toque do anjo da morte. Fui pelos sonhos enterrados que eu me dediquei, e pelas lágrimas da dor que eu compartilhei. Na despedida, magoado, eu orei, a Deus eu entreguei, por pouco eu não me vinguei. Foi derramado no mundo o espírito da guerra, que faz dormir o homicida no seio da terra. Seu tempo não acabou, mas pode estar pra acabar. O vingador que não descansa logo irá te encontrar. E sua vaidade, sua indecisão, entre o amor de Cristo e as ofertas do mundão. Não seja um forte motivo na multidão, marchando lentamente pra morada da desilusão, prestando pra família seus últimos favores, pra quem trocou o verdadeiro por falsos amores. A negligência no seu sono coberta de flores. Isso era só o princípio das dores.